GDR. Não sei qual é que é, não sei mais quem eu sou. A minha vida anda complicado, me ajude meu senhor. Por onde ando vejo várias perdições. Jesus te peço me traz paz, harmonia pro meu coração. Somente tu senhor, sabe que estou passando. Parece que meus problemas vem multiplicando. A correria e a amizade dos meus parceiros atraíra já pilantragem daqueles que tentaram me iludir por causa de dinheiro. Os manos na quebrada só querem me iludir com programinha barato que dá vontade até de rir. Peço pra Deus que me proteja antes de sair. Meu Pai do céu me mostre a verdadeira paz, pois ando neste mundo e não aguento mais. Estou perdendo as forças, quero desistir, pois confiei em muitos e muitos só fizeram vir as costas pra mim. Mas esse papo de confiar e mano que é do mundão é só pra vacilão. Por na igreja que eu congrego tem uma par de irmão que é sangue bom. Eu venho percebendo uma coisa em mim, que eu sou o meu maior inimigo. Meu Deus, qual será o meu fim? O céu e o inferno garanto que eu não vou queimar com os inimigos que traíram Jesus pra viver neste mundo moderno. Se liga só no papo reto que eu vou dizer, que os meus amigos são aqueles que levam a mensagem que é o proceder. Não posso esquecer de citar o nome Thiago Bea, MC Frank, Dog Brown, niggas pode crer que tem muito mais, pois eles são parceiros que sempre levarão a mensagem de Jesus que destruirá o inimigo que é Satanás, que tenta te iludir e te fazer cair. Mas segure na mão de Deus e não largue jamais, que com ele contaremos mais do que a verdadeira paz. Nos braços do Senhor não estou mais preocupado. Aí eu vejo que inimigo anda agoniado, querendo me derrubar de todas as formas, por nenhuma delas vai adiantar, pois Jesus Cristo é a minha fortaleza e sua vida vai ser para nos salvar desse mundo de perverso que diabo há de queimar. Então por isso, compadre, pare de me julgar, pois pego o evangelho de uma forma que vocês possam me escutar. Mesmo que as tribulações venham me atormentar, Jonathan MC, artilharia pesada, pronto pra destruir o inimigo. Pode crer, rapá, os que oraram por mim, meus agradecimentos. Pelos que quiseram me ver prostrado, eu só lamento. Agora pode crer, me sinto honrado, pregando a ideia forte por manos que ainda não viraram finados. Acompanhado de novos parceiros, manos MCs, detonando o inimigo que um dia a gente vai vê-lo cair. Mas não pense que o inimigo vai desistir. Tem uma pá de mano, não bota fé em mim. Pensar que é só ilusão e parar a igreja, se esconder atrás de um pastor, pois o meu passado, pode crer, não acredita, se recuperou. Fofoquinha falatório dos adversários que tenta me destruir, ver o meu trabalho chegar ao fim 2010, tá aí. E vocês, o que vão fazer? Vou subir pra glória ou vou esperar o demônio vir buscar vocês? Não vim aqui só pra dizer vários blá blá blá. Jesus está pra vir, pode acreditar. Família GDR veio aqui para te mostrar o caminho certo que devemos andar. Dona Ana, muito obrigado por ter me criado e aturado os meus atos irresponsáveis. Essa história é baseada em fatos reais que aconteceu comigo, aconteceu comigo algum tempo atrás. Firmeza na rocha, pé no Redentor.